toma no produto e traz. Um a mais que parece, mas não são iguais. Um a mais que chega pra mostrar como faz. Só pra balançar um a mais. Um a mais que soma no produto e traz. Um a mais que parece, mas não são iguais. Um a mais que chega pra mostrar como faz. Só pra balançar um a mais. O peso do meu nome lidera, libera a pista e meu microfone. Só pra balançar um a mais. Mas quem diria o mesmo de anos atrás? Aquele branco que nego copia. Só pra balançar um a mais. É um, é dois, é teste. O rap espalha como peste. Retorno pra quem investe. Só pra balançar um a mais. Positivo, operante, militante, miliano, fogo branco, miliante. Só pra balançar um a mais. De consciência tranquila, meu trono tem dono. Vai pro final da fila. Só pra balançar um a mais. Branco e curinha, nação. Tantos amigos que os inimigos nem sei quem são. Só pra balançar um a mais. Eu quero. Quebra rima em pedaço, você faz o que pode, eu domino o que faço. Só pra balançar um a mais, de embalo eu desfaço. Mas abraços verdadeiros que seguem meu passo. Só pra balançar um a mais, eu digo como o rap é o rei das ruas. E as ruas não tem dono, só pra balançar um a mais. Estéreo mono, que você chama de festa, só me faz morrer de sono. Só pra balançar um a mais que soma no produto que traz. Um a mais que parece, mas não são iguais. Um a mais que chega pra mostrar como faz. Só pra balançar um a mais. Um a mais que soma no produto que traz. Um a mais que parece, mas não são iguais. Um a mais que chega pra mostrar como faz. Só pra balançar um a mais, criando tendência. O rei da sequência, se eu paro o rap abre falência. Só pra balançar um a mais, foda-se a grana bacana. Qualidade nem sempre rima com status e fama. Só pra balançar um a mais, pra aqueles que me defamam. Enquanto muitos me odeiam, muitos me amam. Só pra balançar um a mais, conduzindo milhões, quebrando padrões. Na rima o ladrão dos ladrões. Só pra balançar um a mais, e nesse ponto eu não nego. Uma pá de estrela brilha tanto que me deixa cego. Só pra balançar um a mais, mas nem fudendo eu me entrego. Macaco velho não se junta com macaco prego. Só pra balançar um a mais, malandro Big Mac acha que é bandido porque jingue fuma back. Só pra balançar um a mais, deixa eu entender moleque. O pavilhão é rock só porque o D2 é rap. Só pra balançar um a mais, a cultura é das ruas. A bola é minha, além de craque eu chuto com as duas. Só pra balançar um a mais, beco, favela, gueto. Quanto mais branco, mais preto, branco e curinho, dueto. Só pra balançar um a mais. Um a mais que soma no produto que traz. Um a mais que parece, mas não são iguais. Um a mais que chega pra mostrar como faz. Só pra balançar um a mais. Um a mais que soma no produto que traz. Um a mais que parece, mas não são iguais. Um a mais que chega pra mostrar como faz. Na minutinha vou chegando na minha. Na minha pipa vou mandando mais linha. Sei que não é pouco, curinha mais um louco. Sei que não é fácil, rap curinha mais um laço. Se liga na rima que faço, siga meus passos. Minha letra sou eu é quem faço. É mesmo. O novo velho, curtido como vinho bom. Mandando bom som em cima do tom. Se duvidou, se liga no tom, tom. O maloqueiro respeitado envolvidão. Rima cantada, letra pensada, flow da pesada. Balança, sacode e avista rapaziada. Dig, dig, dom, no swing do som. Mulherada rebolando, cantando refrão. Só pra balançar um a mais. Um dia menos, um dia mais. Rimando no gueto já me satisfaz. A bola da vez sou eu é quem faz. Tô no corre, tio, até mais. Tô no gás, sou pelo rap, o rap é por mim. Prisioneiro de um sonho, vou até o fim. Pelo amor, pelo tindim, mulheres enfim. Por isso que eu vim no estouro de estopim. Eu sou assim, de fardamento preto. Saindo da lama do gueto, branco e curinho, dueto. Quanto mais funk, mais preto. Olha o respeito do jeito. Brasão da velha escola estampado no peito. Só pra balançar um a mais. Um a mais que soma no produto que traz. Um a mais que parece, mas não são iguais. Um a mais que chega pra mostrar como faz. Só pra balançar um a mais. Um a mais que soma no produto que traz. Um a mais que parece, mas não são iguais. Um a mais que chega pra mostrar como faz.